André Cedês, o Moral de Ibicoara. Se os meus fracassos não ensinassem tanto, se as minhas lágrimas não põem à prova, acho que o segredo de vencer na vida talvez é compreender sua dor de agora. Ninguém nasceu no topo da montanha, e a escalada vai ser sempre árdua. Só aquele que resistiu o processo vai ter direito à vista mais fantástica. O melhor peixe é o que você pesca, a melhor caça é a que você caça. O alívio vale seu suor da testa, porque o que vem de graça é mais sem graça. Nem sempre o mascar é o que presta, o vinho bom não valoriza a taça. Uma atitude dispensa promessa, e uma certa é que um dia tudo passa. E eu já consigo enxergar o que é meu, vou buscar. Eles não vão me parar. Logo eu, filho de Dona Nies, cria das ruas da creche, Deus quem me der isso aqui. Agradecer pelo sol, os dribles da vida cruel, já sempre tem o melhor pra mim. Só observo do nada, morro de amores por tudo, basta um momento oportuno. Eu não vivo um conto de fada, é só um inquilino no mundo aqui de passagem de novo. Só na pele ingresso da vida é bem-vindo, o choro alegre é o teu do quadro mais lindo. Aí passa você, é luz que ofusca o inimigo, por isso eu digo esse cântico realmente é teu hino. Alô minha galera massa de Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Alô meu parceiro Léo Promoções, tamo junto. O melhor peixe é o que você pesca, a melhor caça é a que você caça. O alívio vale seu suor da testa, porque o que vem de graça é mais sem graça. Nem sempre o mais caro é o que presta, o vinho bom não valoriza a taça. Uma atitude dispensa promessa, e uma certa é que um dia tudo passa.